aquele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos. Vê se liga, novinha, que hoje eu faço um estrago. Se tu mosca pra mim, eu vou te jogar de quatro. Hoje eu tô contigo e amanhã sumo no espaço. Quem é ele? Eu sou o mestre dos magos. Quem é ele? Eu sou o mestre dos magos. Quem é ele? Eu sou o mestre dos magos. Hoje eu tô contigo e amanhã sumo no espaço. Quem é ele? Aquele é o Vingador. Quem é ele? Aquele é o Vingador. Quem é ele? Aquele é o Vingador. Se tu mosca pra mim é só sequência no popô. Se tu mosca pra mim é só sequência no popô. Famoso mestre dos magos, na segunda é Vingador. Se tu mosca pra mim é só sequência no popô. Eu sou o mestre dos magos. Ei, caverna do Dagrão. Eu falei errado? Sou o mestre dos magos. É, dragão. Agora acertei, véi. Eu sou o caverna do Dragão. Quem manda? Guia, é o véi, tá ligado? Do Dragão. Se liga, novinha, que hoje eu faço um estrago. Se tu mosca pra mim, eu vou te jogar de quatro. Hoje eu tô contigo e amanhã sumo no espaço. Quem é ele? Eu sou o mestre dos magos. Quem é ele? Eu sou o mestre dos magos. Quem é ele? Eu sou o mestre dos magos. Hoje eu tô contigo e amanhã sumo no espaço. Quem é ele? Aquele é o Vingador. Se tu mosca pra mim é só sequência no popô. Se tu mosca pra mim é só sequência no popô. Famoso mestre dos magos, na segunda é Vingador. Se tu mosca pra mim é só sequência no popô. Essas estradas eu já conheço faz tempo, moço. Quando você pensou em fazer a pipoca, eu já tinha digerido. Eu não aguento com esses caras da manhã. André Cedias, a potência dos paridões.